vens como uma aparição, apenas vestida com a tua beleza, dos teus gestos tombam as pétalas que acabaram de abrir e em mim escorrem como orvalho que o morno hálito fundiu. Vens e entras em mim com a subtileza da nuvem que abraçou o sol e o bebe inteiro para o ter só seu. Ou como lança ardente que rasga de lava a paisagem amortecida. Vens e ficas e incorporas-te até não haver mais do que uma súplica, nem mais do que um fogo, nem mais do que uns braços, nem mais do que uma boca, nem mais do que um olhar de pálpebras cerradas, todo recolhido no que nele é júbilo e dor. Dor de ser breve, sabendo-se embora infindável. A vertigem transporta-nos como num poema e deixa-nos num lugar que nem é presença, nem ausência, apenas o exato lugar onde apenas cabe um corpo que instantes antes eram dois. Uma folha tomba do plátano, és tu que me levas pelos ares. Vens e ficas e incorporas-te até não haver mais do que uma súplica, nem mais do que um fogo, nem mais do que uns braços, nem mais do que uma boca, nem mais do que um olhar de pálpebras cerradas. Todo recolhido no que nele é júbilo e dor. Dor de ser breve, sabendo-se embora infindável.